Viciado, na pescaria da internet. E arranjou uma mina pela internet. Mas ele se deu que casava com a mina. Descobriu que ela pesava mais de 160 quilos, que era a maior baranga. Ele teve até dificuldade para a baranga não mais procurar. Isso que dá ser idiota na internet. Internet, isso que dá ser idiota na internet. Internet.